um grito, vieram me avisar. Meu marido ferido na porta do bar. Foi no peito, não teve jeito, eu custo acreditar. Conceito escorrendo sem compadre se importar. Desço o morro angustiada com a apreensão da molecada. Na televisão a morte é friamente comentada. Sujam nossa quebrada, omitem a verdade. A audiência deles vale nossa dignidade. Agora de que vale tanta vaidade misturada com uma grande dose de necessidade? Eu porto uma HK, vítima porta um fuzil. Mais uma cena rotineira nas quebradas do Brasil. Você suando frio, teu sangue ainda quente, pintando na avenida o nosso fim deprimente. Olho pra você estirado no chão, com o asfalto quente beijando teu coração. A vizinhança povoando a nossa volta, assistindo o meu choro de tristeza e revolta. Mas que derrota, eu já previ ao fim. Agora eu sei o que no culto Deus falou pra mim. Que o fim do sofrimento seria muito breve, pra eu esperar no Senhor e ter fé nessas preces. Mas parece que o inimigo ri da nossa ilusão, e a multidão assiste a queda do ladrão. Que humilhação, todo mundo me olhando. Nas filas das visitas eu não sofria tanto. De canto nosso pequeno me abraça, tanta lágrima cai. Ai meu Deus, como é triste crescer sem pai. Tanto faz quem tá certo, quem tá errado. A guerra foi perdida desde o primeiro assalto. Pra essa novela não tem outro final. É sempre igual, grade ou funeral. Cuidado pra não se enforcar. O crime é um caminho sem volta. Domingo 25, o céu parece chorar. O outono vai se despedir pro inverno chegar. Só queria avisar as mina, os mano, que o crime é cruel, a gente mesmo se enforcando. Meu corpo me representa nesta sociedade. Estou fora do padrão, estou fora da classe. Mas pela informação não me rendo ao sistema. Sei da história do meu povo, sei da nossa resistência. Mas me sinto impune, me sinto sozinha. Vendo sangue escorrer do teu corpo sem vida. Tive garra, tive fé, não pude te socorrer. Tudo tem sua raiz, tudo tem seu proceder. Algo que te fez tá ali, algo que te deu coragem de botar a cara na rua. Sai da invisibilidade, cada personagem exerce o teu papel. Matar ou morrer, ter ouro no inferno ou passagem pro céu. A vida tem os seus caminhos, suas propostas, suas passagens. Cada um escolhe sua porta. Quem tem culpa de verdade não vai pro julgamento. Ele nunca respirou o ar de onde nós vivemos, mas planejou todo o nosso sofrimento. Assinando uns papéis, violando uns direitos. Senhor, tem piedade, eles não sabem o que fazem. Leva essa dor, faça com que eles parem. De que vale, já estamos no fim da linha. O foda é que essa guerra não terminou ainda. Mulheres como eu segurando um retrato, de um retrato falado nesse fim inesperado. Cê tinha me falado que seria diferente, mas o que passou, passou. O tempo é indiferente, sem bala no pente. Com a coca do patrão é ladrão. Nada se leva desse mundo, cão.